mais a baleira, por favor. Tocar uma música do tempo de uma outra banda que eu tinha, que chamava Roleta Russa. Né? Quando eu tinha moto, a gente brincava de fazer roleta russa, ainda bem que eu não morri. Então eu fiz essa música, chama Caminhante. É a do LED. Ninguém vomita batatas e comer cenoura. Eu escutei tanto LED que eu ia fazendo esse som. Sua!